Meu amigo Alvão Humberto Ramos, que dirigiu o Atlético em 4 partidas no Mineirão e teve um aproveitamento de 100%. Vai manter a média hoje, Humberto? Penso que sim, é o ideal isso. Vamos ver, começou o jogo. Os dois estão visivelmente, não diria nervosos, mas ansiosos. E lá vem o Atlético no primeiro lance, o primeiro cruzamento. Campeonato, 1-0 para o Atlético Mineiro. Tenho a impressão que o gol mais rápido do campeonato, por volta de 20 segundos, por volta de 20 segundos, é muito difícil determinar aqui. O Arnaldo marcou aqui, diz que marcou 23, a gente recebe a informação de 18, vou fazer na média, 20 segundos, 1 para o Atlético, 0 para o Corinthians.